vacilou, pisou na bola. Como é que a gente faz agora? Se eu te amei, se eu entreguei, mudei minha vida. Não vê como é isso pra mim que te deu recaída. Tô enchendo a cara, envenenada em bebida, pra ver se essa dor facilita. Deixei pra trás.